quero gota, não quero gota. Quero você gostoso todo na garrafa. Não quero gota, eu quero gosto de te tomar inteiro pra ver se chapa. Não quero.